perguntei sobre cursos novos, como é a divulgação, o que é que tinha. Então eles me informaram justamente esse aqui, que Esse aqui é o vocacional. vocacional, mas que a gente não ia aprender nada, não vai dançar, não vai ensaiar, não tem muitas coisas. Vai até o final do ano, mas é uma coisa que eu senti subjetiva. Não foi uma coisa que é muito consistente, que vai valer a pena. Muitas mães não vai nem querer, porque se vai colocar aqui só mesmo para ouvir falar, e a criança gosta de atividade. E também é só a partir dos 16 anos. De 14 em diante. Então, só é vem nessa parte. Eu me coloquei como se não fosse para mim, fosse para meus filhos, né? E nesse caso, eu tinha um filho de 12 e tinha um filho também de 16. Então, só os 16 participaria. Então, eu coloquei como, mas eu como é que eu posso? Que a mãe sai, eu saio, o de 12 vai ficar sozinho, não podia estar com o de 16 aqui, né? Falou, não, só realmente 16 pode participar. Quer dizer, não foi uma coisa concreta do jeito que eu esperava. Aí perguntei, tem algum flyer, algum papel que eu posso estar levando e tal? Falou, até tem, mas tem que ser preenchido aqui. Não pode levar para casa. Então eu saio de mão vazia. Tá vendo as coisas? Então não tem Quem era a como pessoa que te conversar. atendeu? Ah, esqueci o nome dela aqui. Tava aqui lá o nome, eu esqueci. Depois Não, eu olho. mas na verdade ela tá no telefone. Já tu não vai fazer esse E ele curso? tá, e o rapaz que tá lá tá Computador. no computador lá. E não foi tão aproximativo, né? Porque Receptivo. se você tá vai atender alguém, você fala, Atenciosa, né? pois não, como é que não, é aquela. O senhor? Tá, é aquela coisa que tá faltando muito, até mesmo a educação da parte de cima, que não foi tão assim. Mas depois saímos muito bem, né? Da forma assim de colocar. Eu achei legal. Mas eu acho que como a Terezinha tinha falado antes, um papel dentro da agenda, coisa que você pode levar para casa, para os pais verem, não só aqui, porque muitas vezes os pais já vêm já para pegar, sai correndo para levar para casa que vai trabalhar. Como é que vai ver alguma coisa? Porque aqui criança até que higiene estuda e depois sai. Corte, fim da primeira impressão do Monteiro.